da volta, se achando fodão. Pagando de banca, se achando gringão. Na realidade das ruas, não tem um puto tostão. Quando me vê, sai de fininho, arregalo o zoião. Quebra a esquina, cabeça baixa, não aguenta a pressão. Falou dos mano pelas costas, não teve compaixão. Então se liga na fita pra não pagar. De rostão no meu pescoço, um terço, na mão, o oitão. Fala mal de bem, guerreiros, vai falando. Enquanto tu só fala, nosso bonde vai andando. Vai andando. Fala mal de bem, guerreiros, vem falar na cara. Aqui nossa caneta já tá destravada. Fala mal de bem, guerreiros, vai falando. Enquanto tu só fala, nosso bonde vai andando. Vai andando. Fala mal de bem, guerreiros, vem falar na cara. Aqui nossa caneta já tá destravada. Aí, mano B, chega junto, rapaz. Fala mal dos B guerreiro, vai falando. Enquanto tu só fala, mano B não para. Eu vou rimando. Essa é pra vários MC que paga de marra. Essa é pra várias Maria, microfone que se acha. Chapéu serviu, que bonitinho, pode ficar. Porque aqui é BG, é nós literal. Rap tá no coração, é humildade, não é blefe. Não tá na tua marra, nem na roupa que tu veste. Pessoa negativa, não me assusta, tá ligado? Eu tenho vários sonhos, planos engatilhados. Nós aqui corre sozinho, não pagamos de clone. Não precisamos de ninguém pra poder fazer nome. Se eu ficar famoso ou dominar o mundo, vai ser com meu rap simples, mas com conteúdo. Falam que meu grupo é ruim, que minhas produção é podre. Que bom que pelo menos cês toca no nosso nome agora. Segura essa paulada, flow beat pesado. Rima de maloqueiro, amor, pelo rap é mato. Se acha que nós vai parar, tão enganado. Temo muito que chacoalha os falantes, ainda tá ligado. Tenho meus contatos, meus considerados. É várias correrias pra quem não fica parado. Inveja, crítica, picuinha, nem me abalo. Tô firme sempre intacto, firme a cada passo. Tô tipo grafiteiro no muro, desenho céu. Só que a tinta que eu uso é da caneta pro papel. E eu escrevo o que eu quiser, não gostou, sai pedalando. Meu respeito é pra poucos, é só pra quem vem somando. E não pra aqueles manos sem caráter que não pensa. Põe fora amizades por causa de buceta. E eu só bato palmas pra um artista que merece. Não pra quem se acha, não pra quem pede. Apertei start pra entrar nesse jogo. Tô no rap por amor e pela busca dos troco. Valeu de coração quem nos curte, quem nos respeita. Mas quem só fala mal pra nós nem se apresenta. Fala mal da família, de mim, dos bem guerreiro. Porque em vez de falar, não vai limpar banheiro. Nenhum invejoso vai desfazer esse nó. É bem guerreiro com as ideias na caneta sem dó. Fala mal de bem guerreiros, vai falando. Enquanto tu só fala, nosso bonde vai andando. Vai andando. Fala mal de bem guerreiros, vem falar na cara. Aqui nossa caneta já tá destravada. Fala mal de bem guerreiros, vai falando. Enquanto tu só fala, nosso bonde vai andando. Vai andando. Fala mal de bem guerreiros, vem falar na cara. Aqui nossa caneta já tá destravada. Jacaré não foi pro céu porque tinha boca grande. Meu time anda sozinho, não precisa andar de gangue. Chegou na minha quebrada sem conhecer a humildade. Vai pagar muito caro pela tua trairagem. Nunca precisei de ti pra fazer minhas letras. Se colou nos irmãos pra poder seguir na cena. Aumenta o som, se ninguém entrou em cena. Contagem regressiva, começou o teu problema. Toma jeito de homem e não de moleque. Me encara de frente, te prepara pro click-clack. Ué, esqueci que a ponte não caiu, que pena. Falar demais, fazer de menos, sempre foi teu lema. Fez ladaia, fofoquinha, ficou metendo pressão. O bonde aqui trabalha procurando união. Mas se pisar no meu calo ou em quem me rodeia, sou calmo até umas horas e tô pronto pra peleia. Deixa a cena do rap pra quem é da caminhada. Faz feio no cenário, quem manda o filme da quebrada. Vacilou, desandou, meu sangue ferveu. Mexeu com quem tava quieto, agora fudeu. Quem vai ganhar esse jogo, meu bonde ou teu? Não vim aqui pra falar de amor e mão pra cima. 15 minutos pra fazer essa letra entrar no clima. Joga a moeda pra cima, pra ver no que vai dar. Nesse jogo de palavras, sempre vou ganhar. Sempre vou ganhar, eu sempre vou ganhar. É nóis. Fala mal de bem guerreiros, vai falando. Enquanto tu só fala, nosso bonde vai andando. Vai andando. Fala mal de bem guerreiros, vem falar.